71, nos diga. Saída para Recife? Acerto. É a PUC. São Caju. Cara. Juliette Fontes, prossiga. Autorizado, o início do reboque, o Whisky Juliette Fox e reporte para ingressar no pátio principal. Confirmando, é o Whisky Juliette Fox, não é isso? Gente. Informador Juliette Fox, plano para ingresso patilano? Gente, Juliette Fox, está autorizado, prosseguir o reboque até o gate 10. Afirmativo. Juliette, Juliette Fox, sinalizando o reporte. Quebec. Prossiga, Whisky Juliette Quebec. Utilização de vidro de reatores. Gente, informe no término. Whisky Juliette Quebec, tá livre, informe no término. Sim, Quebec sim, graças. Que o Bono 271 tem condições de copiar a autorização e puxar ao mesmo tempo? Ok, tá autorizado o pushback e acionamento, chame táxi, o gate 5. E também está autorizado o Recife, o nível 390, via Peruísque 58, pista 10 decola, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 1-9-35 e o transponder é o 5447. Autorizado 3-4-7. Correto, e reposto para o táxi, o voo no 271. Quebec, Fortaleza, Lima, de reatores. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Quebec. Tatiano, táxi pelo pátio Índia e chame pronto pelo ponto de espera para decolagem, pista no zero.